A escuta até antes da Delta inicialmente, ok? Okay, Índia Alfa, passar da Delta 18-34-14. Mantenha a escuta até essa Delta, tá 3304. Solo, bom dia, Gol. 1-888, entrou na sua escuta. Voo 888, pousou, livrou, táxi em frente, até antes, até através da táxi Eco, aguardando instruções. 1-888. É através da Eco, vai ingressar via parte de carga, é isso? E decolagem, pista 35, vento 130 graus, 049. Papo dia. Pode táxi em frente, via Alfa até a Juliette, hein? Papatango. Mantenha 090. Ah, mantém o 90, meu Deus. Feito alguma DLA? É 12h30. 12h30, Vera Cruz. Nós estamos com a impatibilidade aí do corredor Axé, ok? Teria que sair no 1500 pés inicialmente para evitar o corredor Axé, ok? Só um instante de autorização, Juliette, que é daquilo. Serra decolada aos 1-9-19-35, controle, bom voo. Papa Sierra. Salvador é o papapapá, é com o Papa Sierra. Papa Sierra, contato o radar decolagem, saída Momo, no perfil, Papa Sierra. Papa Sierra. Eco no 1-888, pode seguir direto? Afirmativo, em frente via Alfa Juliette, portão 5, ou no 38. Alfa Juliette 5, obrigado. 04, bom dia, livre ingresso e táxi até a cabeceira deslocada no meio 200 metros, reporte sobre a cabeceira pronto. Livre ingresso e táxi, cabeceira deslocada, vai reportar sobre a cabeceira pronto, tá? 3304. JetQuebec.com. Se decolagem, pista 17, 1-60 graus, 08 nós. Três para evitar o corredor Axé, devido à área restrita. Controle 1-9.35, turno no 8.3, código transponder 0171, JetQuebec. Correto, local de estacionamento é o Bahia, táxi aéreo, POB de 6, estacionamento, táxi, decolagem, torre 1830, altímetro no 0, no 5, informação em curso é a Oscar, boa viagem. Sete, Quebec, Kilo, chame para ingresso, pistão 7. Alfa Delta Salvador. Siga. 36 milhas fora, chame Recife 1285, alterno 2545. Ah, 285, confirme a alternativa. 1245. 2545, alternativa, primária 265, chamará Recife, Delta. Decolado aos 22, controle 1-9-35, bom voo. 1935, bom dia. É, está estabilizado, já avistando, passando o externo, ou no 982. Confere o 982, chame torre 1183, um bom fim de semana. 183, muito graça igualmente, 1982. Padre Salvador, bom dia, tá 3304. 3304, bom dia, contato radar, submarinha 360, saída Gole. 360 Gole, 3304, solicita quando possível proa de ofito. O 1982. Juliette Seatan copiou a torre? Torre, gol 1982. 982, continua a aproximação, pistão 0, cabeceira deslocada 1 no 1200 metros, vento 1,40 graus, 08 nós, ajuste 1015. Ok, seguindo na sua escuta 982. Quebec Kilo, livre alinhar e manter no 7. Bom dia, contato radar 44 milhas de mare. Continue sua descida ao 050, vigilância radar, chegada mare. De 4, controle 199, décima 35, hoje, Juliette Satan. Serra Tango Salvador, para si. Decolou, curva na direita, 1510, aqui com você. E Serra Tango Sônico, posição normal 5433. Suba e mantenha 1500 pés via litoral e aguarde para a proa de conquista. Mantenha 1500 pés via litoral, Serra Tango. Controle Salvador, muito bom dia, Alfa Alfa Delta. Alfa Alfa Delta, Salvador. Solicita, top de ideal de descida, solicita retorno a Salvador. Ok, Alfa Alfa Delta. Tem condições de tomar proa de bonf na presente, o Alfa Alfa Delta? Negativo, proa de bonf. Ok. Curva agora à esquerda, proa de bonf. Reporte ideal de descida. Vamos de ideal já. Torre, chama o controle de solo 121, décimo 9. A Golf 219, 1922, obrigado. Controle de solo, Fonseca 283. Pronto para o Sancho Chuta 3859, estamos com 110 a bordo, 4 horas e 50 na autonomia, alternando Campinas. E 2283, Operação Salvador Visual, ILS X-Ray, pista 10, sem glide, vento 130 com 4 nós, 2283. Controle Webjet 6726, presente da ordem. 2283, ajuste 1015. O Webjet 6726, identifique, chegada mar e desça ao nível 050. Identificou 050, 6726. O 6726, vou Itaper. Itaper, obrigado. Olha, Alfa Delta. Alfa Delta, Salvador. Delta, Delta. Desça ao 040, Alfa Delta. 040, Delta. Localizador 3454. 3454, torre 19, decimal 3. 23, bom dia, obrigado. Controle o Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, suba 1500 pés de eleitoral. Quebec Kilo. 3-1-1. Salvador para Guarulhos, coordenaremos 320. Está na pole position, informação em curso é a Oscar, 1015 no altímetro, Oceanet, né? Graças, tem a subida, beleza? Israel, transição de Né. Muito obrigado. Direto de Santão. 9843. Vamos recoordenar o 400 para Campinas. Cabeceira agora deslocada em 1.200 metros. Conforme o notar, o time de 2015, informação em curso é Oscar. Está no pátio 3, só um instante para autorização de pushback e acionamento. Ciente, Master Top 9843. 454, vento 130 graus, meia dúzia nós, ajuste no 0 no 5, cabeceiro no 0, deslocada 1 no 1.200 metros. Livre pouso, TAM 3454. Livre pouso 10, ciente do deslocamento de 1.200 metros, TAM 3454. Nível 1, 1, 5, em extensão para o 180, solicita a possibilidade de aproar o Dinga, da presente por meios próprios, Papa Sierra. Papa Sierra, chame. Qual seria a proidão para essa localidade? 305 305 Papa Sierra. E qual seria o seu estimado de pouso? Estou coordenando com o Recife aqui. Está estimando o pouso 1328 Papa Sierra. Já do Eco Papa Sierra. Papa Sierra. Então 3304, chama Recife em 1288, alterno 3325. 110 para o 050 pro de Mari. Confirme. O IP 6726 chamou o controle? O 6726 negativo, senhor. Estou descendo para 050. Sim. Força aérea 2283. 2283, Salvador. Consegue continuar a descida? Ok, desça o 050. 283-050. 3859, mantenha táxi e Delta, após tráfego da companhia na final, autorizado ingresso e táxi até a cabeceira deslocada. Ok, após a passagem ali, ingresso da 3859. Curva direita, Gole Gonza, confirma. 5413, a única diferença é a restrição aí dos 1.200 metros a posicionar a aeronave com a cauda para pista 1-0, de modo a taxiar para taxiway Delta. Da Juliette, 982. Até o 4 autorizado. 4 autorizado, 982. O Master Top 9843, autorizado Campinas, 400, o nível uniforme 158, subida a Egola, transição Gonza. 2.000 pés, curva direita, transponder 5413. Correto, está pronto, puxa acionar? Mais 2 minutos, mais 1 minuto para o puxo. Ok, chame pronto então. Chamará. Campinas 1-2-4-2, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera a Delta, torre 1830, altinto 1015, boa viagem, 605, gol. 454, solo aos 3-1-1-2-1-9. 3-2-9, obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 320, Upper Whisky 50, decola a pista 1-0 a partir dos 1.200 metros, mantendo reta decolagem até cruzar 2.000 pés a terceira mira, após curva direita, subida da El Transição de Né. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 3, 5437 no código. Salvador, bom dia, TAN 3454, levando essas coisas. Até antes da Eco, mantendo antes da Eco, 3454. Mantendo antes da Eco, tá 3454. Autorizado Guarulhos, então, no 320 via 350. Decola da 10, a partir dos 1.600 metros. Mantenha a reta até 2.000 a terceira milha. A subida da Eldiner, de 935 ao controle de saída. 3543 ao transponder, no 639. 5437 no código, chame pronto, puxa, você na porta 1. 5437, pode chamar, obrigado. Eco-Delta. Tá 12h25, Manati, confere? Lete Serra Tango, Salvador. Toral Norte, 510. Só um instantinho, autorização de tráfego, por gentileza. Salvador, Master Top 983, pronto para o acionamento pushback. Rumo Oeste, Mantra 2500, com Charlie 310. 6500, confirma ajuste? Ajuste 1015. 1015, eu estou no momento atingindo e mantendo o 67-2000. Ok, descendo para 3500. Ah, corrijo, 3500, 67-2000. Controle TAM 3859, bom dia, decolada 10, cruzando 1800 para 360. 3159, contato radar, submantenha 360, saída Gole. Na saída Gole, quando possível, referências para Prode Judas. Ok, mantenha a saída. O Juliette Serra Tango já livre do tráfego, suba ao 085. Em 726, está livre LF, desça para 2500 pés. Tráfego adicional, sua posição de 12 horas, 8 milhas rumo oeste. O mantendo 1500 pés. Web 6726, reporte estabilizado. 2500, reporte estabilizado, Web 6726. Web 6726, atente, deslocamento da cabeceira em 1200 metros, LS X-Ray Single Glide. Docente, te agradeço. Passou o canal da barra, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, ciente, frequência livre na presente para a coordenação local. Bom dia. Quebec Kilo, bom dia. Frente para frente, prioridade para a Delta e depois a aeronave prossegue do táxi. Frente, autorizado esquerda na Delta, no ponto de espera do 1830, o time 15, boa viagem. 1830. Tá ok então, obrigado, agilizando aqui. Da 3454, após o gol à frente ingressar na Delta, autorizado via Alfa. O, é a questão, segunda esquerda na Juliette para o portão 612, táxi autorizado. Sim, Matinho, após a aeronave da Gol ingressar na Eco, prossegue Juliette, é isso? Alfa, Juliette? Jogou 605, vai ingressar na Delta, ok? Prosseguiu o táxi em frente, o TAM 3454, o tráfego já ingressou na Delta, vai ingressar da presente, a sua segunda esquerda via Juliette para o portão 612. Pode dar presente esquerda, portão 612, o TAM 3454. Segunda esquerda, ok? Segunda esquerda. Mike Eco Delta, é o solo. Zero. Pista 17, cruzar o aeródromo, a pista no caso 1028, ou tem condições de dar cabeceira 17, decolar com proa de Laude Freitas, paralelamente ao eixo 1028 e na sequência ingressar no forte? A segunda então, na opção, né? Então, vou local, corredor forte, afasta quantas milhas? Volta, Delta. 3259, pode voar ajuda? 3259, pode voar Gole. Pode Gole, 3259. Atingido 050, trip 5494. 5494, livre descida para 2000 pés, 1015 ajuste, reporte localizador, 3A DLS, X-Ray Sem Glide. Para 2000 com 1015, aliás, sem grade, o triplo 544. Zero 0125, pátio 4, acionamento autorizado. Táxi decolagem vai chamar turno 118, decimal 3, POV de. Alfa Fadel, tem intenção de pousar no 0 ou no 7? A princípio, não no 7. Ok. Mantém ainda a chegada Bonf para prosseguir para o LS após circula 4, ok? Alfa, Alfa Delta. Negativo, vamos prosseguir na Bonf aí, descendo 040. O seu plano no sistema? Vai faltar uns 3 ou 4 minutos para aparecer, né? Na realidade, até um pouquinho mais, só os 50. Está fora com o 3-1-0. Só sair da prevista. Ilhéus na Golf 677 da El transição coral. Bel coral, obrigado. Juliette Serra Tanco, seu chamado de pouso. Saída de Salvador, muito bom dia, agora no 605, transfere 2000 pés, perfil da saída da El Blaze. Gol no 605 e contato radar, se mantém a 360, saída da El. 360, saída da El, gol no 605. Flip 54 no 4, reduz para 1 no 709, número 2 na aproximação. Redução no 70, trip. Controle, Alfa Delta. Alfa Delta, Salvador. Uma previsão de uma órbita falecida em pelo, seu autorizado? O senhor gostaria de fazer uma órbita em pelo? Não, negativo. A nossa previsão é de uma órbita em pelo para descida devido à performance da aeronave a princípio. Salvador, Eltan 3620, bom dia, com a informação, Oscar. O Alfa Alfa Delta, somente para nossa informação, o senhor, será necessário que o senhor faça um óbito em pelo? Porque pelo nosso reconhecimento não será necessário, não. Não. Isso aí é apenas uma previsão aqui. A princípio não vai ser necessário, não. Apenas para coordenação. Se for necessário, solicitará. Ah, ok. Obrigado. O Web 6726, pode passar para a torre, senhor? Afirmativo, torre 1 no 9, decimal 3. 118.5, obrigado. 18.3. Seu time mantém. 18.3, senhor. Torre Salvador, Web 6726. 6726, vento 1 no 30 graus, meia dúzia nós, ajuste no 0 no 5. Cabeceiro no 0, deslocada 1 no 1.200 metros, livre pouso. Autorizado pouso 6726. Após o ITAP, voo a Serra Vitor 366, o GIV 50. Ok, após a Serra. Sigil 40, voo Alfa Delta. A gente mantém o 040 Alfa Delta. Mantendo 40, Delta. Voo 0283 atingiu e mantém o 050. A gente mantém o 050 2283. Atingindo e mantendo o 150. Salvador, copia TAM 303620. Tá notificado para Vera Cruz? Okay, notificação Vera Cruz, então, vai decolar a pista no 7, vai curvar à direita, subindo para 1.500 pés, evitando o corredor Axé devido à área restrita. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.3, vai acionar o código padrão 0151, Alfa Vidilete. Aproximação, torre 1 no 9, decimal 3. Setup 9843, táxi autorizado em frente. Primeira esquerda na Kilo, cruza Alfa, ponto de espera da Delta. Chame turno 1 no 8, decimal 3. Altímetro no 0 no 5, tem uma boa viagem. Master top. Neto 183, 1 no 0 no 5, graças. Poderia confirmar o teu de autonomia e alternativa? 3859, chame para Recife em 1288, alterno 3325. 1288, 1335, TAM 3859. Boa viagem. Grato. Alfa Vidilete, o código 0151-035, controle 183 à toa, ok? Tá com dois no POB, parte da mata, leve acionamento, chame pro táxi ainda nessa frequência. Cinco. Solo Webjet 6726, livrou, mantém sua escuta. Sim, táxi autorizado até antes da táxi aí. Correção. Tá livre o táxi, 70 Delta. Livre táxi até antes da Delta, 6726. 4 na corrente. O Master Top 9843 é o solo? Prossiga. Porque eu estou com sequenciamento na aproximação de pelo menos 3 aeronaves. Provavelmente não decola antes do objeto passar à sua frente, ok? Mantenha a posição antes de ingressar na alfa, por gentileza. Uma vez que vai manter a delta, vai impossibilitar a passagem do tráfego retaguardo, ok? Ok. Objeto agilizando à medida possível. Autorizado táxi via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, webjet 672. Paulo, Oceané 6311, está na 01 para pushback acionar. Autorizado, time táxi, Oceané 6311. Comandante. Só a minha linha de pronto, pista no 7, Mike, é que dá. 7726, na medida possível, reporte antes da Juliette. Mativo, agilizando na medida possível, reportaremos antes da Juliette, 6726. Master Top 9843, 537, o objeto cruzar a sua esquerda, autorizado o cruzamento da Alfa até o ponto de espera da Delta. Ciente, Master 9843. Boa noite, pessoal 3, bom dia. 23, Gave 50, bom dia. O Força Aérea 2083, desça para 3.000 pés, 1.015 é o ajuste, 2083. Confia a Força Aérea 2283. Correto, Força Aérea 2283, 3.000 pés, 1.015. Força Aérea 2083, descendo 3.000, 1.015, Força Aérea 2083. Está livre, vento 150 graus, 089, ajuste no 015. Cabeceira deslocada, 1.200 metros. GF50 CNG aguardando o CNG. 1 no 8, decimal 3, rotina no 05, Alfa Vigilete. Parado no Alfa Vigilete. Ok, velocidade do seu critério, então o Alfa Alfa Delta. Livre ingresso analisado para o Master Top. Matinho, Delta, ponto de espera todos, 830, 1015, 900, boa viagem, Master Top. Ok, ciente, Master 984. 6726, próximo a Juliette. Ativo. Seu portão número 2, observar o Fokker 100 da Oceané no pushback, que o mesmo vai posicionar no través do portão 4. Está presente via segunda esquerda Índia, pela frente do tráfego da Oceané, até o 2 na sequência está autorizado. Afirmativo. Segunda esquerda Índia, está dentro lá a aeronave da Oceané, o FJ 672. 0010, metade lock, 3620. 3620, reduz para 200 nós, é o número 4 na aproximação, desça para o 040. Master Top, mantém a posição no taxi Delta, aguarde para ingresso. Aguardando. Aguardando para prosseguir. Sente, atento na época, a sua escuta para prosseguir, 35414. Cada. O Alfa Alfa Delta, informo que encontra-se a meia milha à direita do curso do localizador, ok? Tome curva à esquerda para o 080 para reinterceptar o lote. Afirmativo, 080, Alfa Delta. 4. Para 2283, copia o controle. Procedo 2283, reduzindo para 1250, nossa. Procedo 2283. O Mike Acudel está fora do solo. Delta fora do solo aos 47, mantendo escuta, mantendo, afastando até 4 milhas corredor forte, chame para o regresso. Mike Acudel está